Sejam bem-vindos ao 10 Web, o podcast português sobre desenvolvimento web. Eu sou o Ricardo Correia. E eu sou o Vitor Silva, e neste quarto episódio vamos falar com Paulo Koch, atualmente Software Engineer na Yelp, em São Francisco. Obrigado, Paulo, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, velho. Paulo, e a primeira questão tem mesmo que ser: como é trabalhar em São Francisco, o Centro Mundial da Tecnologia, ou um dos centros, pelo menos? Sim, claro. Pelo menos curioso, estar a trabalhar na Meca de Software. Não é. Ora bem, uma coisa, um mito que eu gostava de fazer disso pela primeira é que não se conhece todas as pessoas a torto e direito de tudo e mais alguma coisa. Mas vai-se conhecendo algum pessoal interessante, tipo. Sei por mais que uma via de conseguia ter contacto com, sei lá, o pessoal que agora está a fazer o Storm do Twitter. Ou o pessoal que está a fazer Django, ou o pessoal que não sei o quê. E é extremamente engraçado saber que eles são de carne e osso. Em algumas conferências, ir até eles, cumprimentá-los e ver que eles estão mais introvertidos do que nós e às vezes ficam um bocadinho mais atarantados porque, oh meu Deus, sou uma celebridade, está aqui um caramelo de não sei de onde, havia de querer cumprimentar-me. E é extremamente engraçado humanizar o software, basicamente. Eles não são só uma vozinha no meio da internet, são mesmo pessoas de carne e osso. Isso é extremamente fixe. O que mais? De resto, é bom uma conversa começar com assumindo competência. Por norma, aqui o pessoal sabe muito bem o que está a fazer. Isso é uma das razões que me trouxe cá, afinal. E de facto mudou o tom da conversa, muda muito aquilo que as pessoas discutem. Mas acho que é isso. De resto, é uma cidade como outra qualquer, é um bocadinho mais avariada, tendo em conta que há os Estados Unidos e também para quem é São Francisco. Mas não é nada, claro. Não é nada que não se encontrasse, por exemplo, em Amsterdão ou em Berlim, ou qualquer coisa do género. Só tem um bocadinho mais de altos e baixos. Sim, ah, sim. Colinas, esta cidade tem para dar e vender. Não lhe falo. E pode descrever um pouco o que é o Yelp? Ora bem, o Yelp é uma plataforma para fazer reviews de negócios locais. Ah, isto começou quando o meu atual CEO queria encontrar um médico, acho que era um oftalmologista, qualquer coisa do género. E não tinha muitos contactos na área médica. E estava a saber às aranhas, porque, quer dizer, quer ir ao médico bom. E não sei como é que ia fazer isto. E depois começou a frase, como começa todas as empresas. Não era engraçado ter um site onde a pessoa pudesse ir lá fazer reviews, partilhar com todos, dar ratings e assim. E foi muito sinceramente foi assim que começou. E ainda é esse o cerne da Yelp. Que é ter reviews de qualidade e ter uma plataforma que os utilizadores consigam ajudar-se mutuamente com aquilo que fazem review dos negócios. Depois começamos a construir coisas à volta disso, como é óbvio. Ele tem uma quantidade de ferramentas que, para ser sincero, nem eu as conheço todas. Mas tem fóruns internos, tem mensagens, tem o Diablo 4, sinceramente. Mas o cerne da questão, como disse, continua sempre a ser reviews. Muito bem. E quantas pessoas é que trabalham na Yelp atualmente? Tens uma ideia? Tenho uns números vagos. Eu sei que em engenharia temos 300 em São Francisco, em vendas temos mais de 600. Nós devemos ser mais ou menos 1000 cá, em São Francisco. Depois temos mais pessoal espalhado no mundo. Temos alguns engenheiros, sei lá, sejam 20 ou 30 em remote. Ah, também temos uma pequena equipa de engenharia em Hamburgo, que são 5, 6, quero dizer. Ah. Okay. Daí, mais ou menos essa a dimensão. Okay. Diz-me só uma coisa, pondo as coisas agora, se calhar, né, tirando um bocado o glamour a isto, mas basicamente é um tipo umas páginas amarelas onde há vendedores que andam à cata de negócios para publicitarem lá. Não. Eu não diria que é assim. Quando dizes que está numa carta de. Ok. Antes de mais tudo. E eu quando disse que as reviews são sempre da Yelp, as reviews são mesmo o centro da Yelp. As reviews são uma coisa sagrada e intocável e por muito que nós vendamos produtos na Yelp, isso é daquelas coisas, se cheira alguém que se andou a falar de mudar reviews ou de apagar reviews ou qualquer coisa, muito sinceramente, tanto, ao melhor do meu conhecimento, é meio que a minha data para ser despedido. Porque isso para nós é a nossa fonte e está completamente intocável e sagrado. Aquilo que nós fazemos é, quem quiser estar anunciado na Yelp e nós vendermos o primeiro resultado da pesquisa, nós fazemos isso. necessariamente, e isso é 80% do nosso revenue. Ou seja, é um modelo muito parecido com o do AdWords, da Google. Chamar isto de páginas amarelas, embora eu consiga perfeitamente encaixar o paradigma na perspectiva que estás a pôr, eu acho que não retrata adequadamente a realidade. Tudo roda em torno das ditas reviews, que eu vou parar de bater no seguinte, e de vender o mítico quadradinho amarelo. Muito sinceramente. Quando cá entrei, estava à espera de um modelo de negócio um bocadinho mais, vá lá, elaborado, né? Parece que está uma receita demasiado simples para pôr uma empresa como a Yelp numa posição tão estelar como ela está. Mas a verdade é essa. É tão simples quanto isso. Muito bem. E Paulo, o que é que estás a fazer atualmente na Yelp? Ok, eu neste momento sou team leader de uma das equipas que trata do back office que a Yelp disponibiliza aos donos dos negócios que têm presença na Yelp, para poderem ter ou uma visibilidade maior sobre que clientes é que pesquisam o seu negócio, qual é a demografia, como é que eles são, como é que eles não são, para interagir com os clientes finais também. Se alguém fizer uma review a dizer, não me deram o sumo que eu queria, ele pode chegar lá e dizer, tem imensa pena, próxima vez que vier casa, o sumo que eu faço, foi coisa. Mas há um mecanismo de interação. E depois que nos permite comprar publicidade por aí e permite de ser ferramentas que necessariamente é de nosso interesse ajudar, apoiar o lado do negócio. Negócio, local business, que nós estamos a anunciar no Yelp. É todo o nosso interesse apoiá-los para lhes dar visibilidade sobre exatamente como é que a Yelp está a ajudar o negócio e lhes dar interação para eles não se sentirem agora estão a faltar a português. Raptados pelas reviews. Que é uma coisa que afeta muito os negociantes locais, que é uma review humana e algo que consegue pôr em apuros muito rápido. Isso é uma coisa que eles pedem sempre, e acho que deveriam ter, que é a hipótese de facto responder a isso e tentar aclarear o ar e etc. A minha equipa basicamente faz pequenos projetos para essa parte da Yelp. Maioritariamente o desenvolvimento desta parte da Yelp é feito sobre pequenos projetos consecutivamente, seja um projeto para melhorar isso, pequeno projeto para melhorar aquilo lá, pequeno projeto para introduzir uma feature decente, nova, e sucessivamente. Quantas pessoas são a tua equipa? Atualmente sou eu e mais dois colegas meus. Ok. E que linguagens de programação utilizam? Que ferramentas? Ok. A língua franca na Yelp é Python. Sem a menor dúvida. Nós também temos mais outras equipas. A minha equipa é Python e acabou. A nível de programação. Usamos um bocadinho Java. Mais o pessoal de Search e Ads. Esses são mais lados ao Java. Também há muito pessoal a usar Go. Mas mais do lado de infraestrutura. E DevOps, SysOps, etc. A não deambular um bocadinho mais pelo Go. Mas mais uma vez usamos Python, front-end usamos jQuery, usamos Sass, mais ou menos isso. Não anda muito longe daquilo que se deve esperar. A única coisa diferente é que na nossa estrutura de código, como a Yelp já tem à volta de uma década, não usamos a framework que nós temos, é uma coisa que nós fomos construindo. Isso tem todos os seus benefícios e maleitas de alguém que constrói a sua própria framework, como devem imaginar. Mas é isso. Da framework interna não vos consigo dizer muito, só faria sentido se trabalhassem nela. Uhum. Okay. No teu LinkedIn tu referes que és fascinado por cenários de utilização de tecnologia poucos usuais e interações homem-máquina também fora do normal e reverse engineering, etc. Como é que estás a aproveitar essas tuas características na Yelp? Ora bem, passando franco diretamente no meu trabalho dia a dia, não muito. Mas isso é um interesse que, muito sinceramente, está sempre latente e que eu mal possa atirar-me a ele. Ora bem, acho que a maneira mais simples que eu tenho de dizer isto é que eu provavelmente trocava o meu mundinho por uma interface à minha máquina que fosse só através de pensamentos. Isso, meus amigos, vale ouro. Umas coisas dessas. Eu lembro-me na altura que eu ainda estava na faculdade, um projetozinho que fiz foi, na altura, quando saiu para o SX, aquela tralha de ter vários desktops ao mesmo tempo, de poderes mudar entre desktops, etc. Fiz uma aplicaçãozinha que, se tu se tapasses o sensor luminoso, o gajo mudava o teu desktop na direção do sensor em que tapaste, por exemplo. Que é uma coisa que geralmente não salta a ideia das pessoas assim na primeira, mas a verdade é que nós tipicamente andamos sempre com maquinetas que têm imensos sensores. Às vezes sabem mais do nosso redor do que aquilo que estamos a contar. Por que não aproveitarmos disso? E felizmente já vai havendo alguns usos disso, mas é algo que de vez em quando gosto de me pôr a pensar e só de perceber de maneira é que eu posso usar as milhares de unidades de computação e sensoriais que tenho ao meu dispor no dia a dia. Agora, para voltar ao inicial, como é que eu uso isto na IELTS? Não uso muito. O mais que eu posso usar é que nós temos a cada trimestre um pequeno evento de 2 dias chamado Hackathon. E, sinceramente, é muito aquilo que vocês estão à espera, sabe? Todos os engenheiros param de trabalhar para a IELTS, entre aspas, e vão fazer a cena deles, vão fazer o que já na Real Gana, toda a gente organiza-se organicamente, e há projetos bastante interessantes. O último projeto que eu vi assim de sensores assim mais esquisitos, porque os dois últimos. Um era o que nós chamamos o Kegerator, que é, nós temos na IELTS cerveja à descrição, temos lá duas torneirinhas de cerveja, e o pessoal, geralmente, sei lá, ao fim do dia, antes de ir para casa, assim, faz-se um paleio lá e bebe cerveja, ou então à sexta-feira, todas as sextas-feiras há um evento onde a empresa funciona, sei lá, pequenas pipas, assim, e encoraja o pessoal a socializar um bocado uns com os outros. O Kegerator é basicamente um iPad ligado às torneiras de cerveja que diz que a cerveja que tu vais beber para qual torneira, em que nível é que está o barril, que é para saber quando é que tem que se trocar, e quem foram as pessoas que andaram a beber cerveja. E pronto, é um bocadinho um foursquare interno da cerveja. E, sinceramente, tem piada para mim. Nós usamos os crachás das portas e das entradas, não sei o quê, como sensor para marcar as pessoas que lá tiveram. O outro projeto, muito menos glamouroso e, pronto, mais inconvencional, foi um engenheiro que se chateou de perceber se as portas dos cubículos da casa de banho estavam abertas ou estava alguém lá dentro. E a única maneira que nós temos de perceber se alguém lá dentro é abanar a porta. E ele dizia que será assim um bocadinho, pronto, incómodo, não é? Ninguém gosta de estar na sua privacidade e, de repente, de vez em quando, dum, dum, dum, dum. E depois, sorry, it means something. Então, basicamente, fizeram um projeto já que pôs um sensor, acho que foi na fechadura que aquilo usa, e tinhas um dashboard a dizer quando é que podias ir à casa de banho sem andar a abanar a porta das outras pessoas. Foi uma coisa que eu achei um bocadinho... cómica, pelo menos cómica, mas foi engraçado, foi tipo, eu não me lembrava de pôr ali um sensor, isto foi fixe. Mas pronto, basicamente o que acaba sempre por ser, nós temos que mesmo nos lembrar que há mais sensores que aquilo que nós normalmente tomamos consciência. E isso pode ser usado para tanta coisa. Mas estes projetos que vocês vão fazendo é tipo aquela ideia do Google, dos 10%, ou é fazem no vosso tempo e depois de vez em quando encontram-se todos nos tais hackathons e pronto, e fazem esses projetos em conjunto? É um bocadinho dos dois. Portanto, nós não temos um sistema nem nada que pareça de acumular tempo que a empresa patrocinará para projetos em aberto. O mais parecido que temos disso é mesmo, nestes 2 dias vocês fazem o que vemos a perceber. E é bom que seja fixe. E nós também fazemos, em sendo muito fixe, nós fazemos todos os hackathons, é votar os projetos. Tipo, há várias categorias, tipo, qual foi o projeto mais engraçado, qual foi o projeto mais inovador, qual foi o projeto mais útil. Aqui as pessoas fazem projetos de todas as maneiras e ideias. Por exemplo, dois muito bipolarizantes foi um grupo de 7 ou 8 pessoas que se lembrou de fazer um videoclip para uma música de K-pop, que eu não sei muito bem para que eles fizeram essa, mas aparentemente estavam na música, e decidiram fazer um vídeo. E foi isso que passaram 2 dias a fazer, e claramente foi um projeto que ganhou o prémio de mais engraçado. Estava bastante decente até o vídeo. para uma camada de caramelos que não tem formação nenhuma em audiovisuais nem nada. Só tem umas câmaras um bocadinho mais caras que o normal, que são aficionados da fotografia e pronto, já deu para fazer um videoclipezinho. O outro, há pessoal que se chateia com alguma falta de ferramentas ou com alguma coisa que eles acham que não está bem no tooling que tem disponível no dia a dia. E houve um engenheiro que se lembrou de fazer um scrubber de e-mails para o pessoal do edifício, acho eu, quando quero mandar e-mails para todos os engenheiros da IELP, porque chegou uma embalagem pelo correio e eles querem nos avisar, tipo, vocês têm que ir aqui à frente, por favor, venham levantá-lo. E fez uma ferramenta só para os ajudar, porque estava farto de ouvir o porteiro queixar-se que era uma dor. E ele, pronto, então vou fazer uma ferramenta para te ajudar. E assim foi. Ou seja, há projeto em todos os aspectos. A regra é muito simples. São 2 dias, vou dizer o que te apetecer. É bom que faças alguma coisa fixe e é bom que se deixes feliz. E é tudo que é pedir. Muito bem. Considerando que já trabalhaste em empresas de topo em Portugal, encontraste alguma diferença no método de trabalho entre aquilo que fazes aqui em Portugal versus Estados Unidos? Sim, é radialmente diferente, para ser sincero. Há um monte de coisas que eu sempre lutava em Portugal por fazer code reviews, fazer para programming, ter testes, fazer TDD nem tanto, mas tipo ter testes a sério, testes pensados. Eu não vou largar o meu zelo de testes dentro de mim, mas vocês sabem a importância que os testes conseguem ter para alguns engenheiros. Pensar o processo, se estamos a usar Scrum, se estamos a usar Kanban, porquê, não, etc. Isso são coisas que em Portugal eu sentia que tinham que partir muito da minha evolução, por norma, dos ambientes onde eu me inseria. E eventualmente foram batalhas, algumas que eu ganhei e algumas que eu não consegui ganhar a tempo. Mas sempre foram muito batalhas. E aqui, ao chegar cá, não foi para mim o espanto, porque já vinha um bocadinho à procura disso, mas de facto foi muito refrescante saber que já estava tudo no sítio. Toda a gente já pensava que acho que não iam ser pensados. Toda a gente já pensava na interação e cultura social de uma estrutura de engenharia como se devia pensar. Há code civil, há user focus groups, tipo, há grupos de instrutor da empresa que se focam em perceber como é que nós estamos a utilizar esta parte da tecnologia, porque sim, porque não, como é que vamos melhorá-la, como é que não vamos melhorar, e tem as reuniões semanais, organizam-se, etc. Sendo muito cru, aqui as coisas fazem-se a sério, e não é preciso lutar para que se façam a sério, não tem que convencer ninguém, as pessoas já percebem o porquê e o bom de todas as boas práticas de software, já vem embutido nas pessoas. Isso é a maior diferença. E faz toda a diferença do mundo. É uma diferença muito grande de ver que isto não só a nível da engenharia, mas depois, obviamente, tem repercussões. Provavelmente, isto é, parte a parte, uma parte influencia a outra. Aqui não se tenta fazer dinheiro. Aqui tenta-se fazer negócio. O negócio é uma coisa sustentável, o negócio é blá blá blá, essa pedagogia toda. Mas a verdade é que é bastante diferente. E é isso que eu gosto. Poder ensinar ninguém, testes é fixe. Em termos de intensidade, isto é, de prazo, de entrega e velocidade de trabalho, notas também uma grande diferença? Tens coisas mais rápido, menos rápido, há mais tempo a pensar? Tem uma grande diferença, que é, eles percebem que a tua parte de engenharia é uma equipa com capacidade de produção. Podes bater o que vem te apetecer no teu engenheiro, dá-lhe com um pau nas costas, ver que lhe vais raptar a mulher. A única coisa que tu vais conseguir é pôr em stress e a fazer certas concessões na maneira como ele trabalha, que se calhar ele não devia estar a fazer, mas como está a situação faz. Nós não temos nada a dizer. Nós dizemos, isto vai demorar tanto. E nós estamos a entender qual é o nosso grau de confiança. Tipo, nós achamos que vai demorar 2 semanas e não estamos muito confiantes, porque há este ponto de imprevisibilidade, há esta tecnologia que nós não conseguimos perceber neste momento. Como é que se vai portar e interagir dessa maneira? E os product managers simplesmente aceitam. Ok, pronto, então vamos fazer um avanço. Vamos tentar partir a peça e minimizar o risco e a incerteza aqui. E daqui a 2 semanas, 1 mês ou assim, voltamos a falar. É muito raro ver hard deadlines. Geralmente, quando há, foi porque alguém se atravessou para, sei lá, para uma exposição ou para um grande anúncio. E são coisas com bastante antecedência. Ou seja, são prazos que nós consideraríamos normais em Portugal. De resto, há que só respeitar a nossa capacidade de produção. E se não tens capacidade de produção, ou tens um metro quadrado, ou tens pessoas a menos. Simples. Mas diz-me uma coisa, isso é algo que tu vês aí na Yale, pronto, que é uma empresa já com alguma dimensão, mas que dentro do conhecimento que tu de alguma forma vais tendo aí do ambiente, é algo que se passa noutras empresas de dimensão menor? Ou é mesmo uma questão cultural ou é uma questão de estar numa empresa que já tem capacidade para poder ter esse tipo de postura, ao fim e ao cabo? Ora bem, como é que eu vou responder a outra pergunta? Então, assim, eu acho que ele é particularmente relaxada, vá, vou usar esse termo, na maneira como faz pressão dos seus recursos, sem dúvida. Não é que tenha uma má aproximação, relaxada aqui deve ter a conotação óbvia e não o julgamento de valor. Há muitas empresas que, embora percebam muito bem o paradigma de capacidade de produção, têm um andamento um bocadinho mais agressivo. Nota-se que há algum nervosismo subjacente a toda a maneira como planeiam e etc. Que nota-se que eles querem andar com um andamento mais intenso. Mas, tudo bem, aparentemente foi isso que eles conseguiram ter para manter o alento. Não é uma questão de estrutura ou de tamanho da tua empresa. É uma questão dos desafios que escolheste abraçar. Essencialmente é muito isso. Obviamente que há maus profissionais aqui, como vai haver em todo lado, e há pessoal que simplesmente se estoura contra as paredes até conseguir ter o código que quer. Agora posso dizer que isso não é tanta norma como seria de esperar. E o que te levou então a sair de Portugal e procurar uma oportunidade no estrangeiro? Foram estes fatores que já estás a falar ou existiram outros fatores que também levaram a esta decisão? Para ser muito sincero, já tocamos um bocado nos pontos todos que me criaram um bocadinho pela maneira como eu estava a trabalhar em Portugal, que é tipo, tenho sempre que andar às cabeçadas, a tentar evangelizar aquilo que considero boas práticas. Os prazos são claramente ao português, como toda a gente conhece, e estamos muito bem habituados. Eu não quero isto para o resto da minha vida, meus amigos. Eu prefiro virar cozinheiro do que andar a fazer software infeliz. Isso não vai ser para mim. Obviamente, é fácil de, estando numa posição, tentar apontar para ir para a Meca. E assim foi. Estava em conversa com os amigos meus, e eu estava a dizer, ah, não sei o quê, ando a mandar uns e-mails para o pessoal. Tenho estas empresas assim assado que estou a gostar, que estão a fazer, parece-me interessante, a equipa deles parece-me ser uma equipa onde eu gostaria de me ver. Mas é difícil porque eles não respondem ao e-mail e dizem, ah, porque é que não vais lá? Tipo, o que é que te falta? Aviões não te faltam, certamente. 700 € para uma viagem, na pá, se quiseres até te empréstimo, seja por aí. O que é que te falta? E eu, pois, não me falta nada. Então, pronto. Já sequer tinha a viagem marcada para ficar. Foi basicamente assim, foi. Estou farto disto. Quero ir para o sítio onde é, como é que eu vou explicar isto? Não é obviamente melhor, mas parece claramente ser melhor do que fora. E vamos lá arranjar qualquer coisa lá. E, sim. De facto, aqui é bastante diferente e, de facto, aqui é como deveria ser. E o processo de recrutamento, como é que ocorreu? Foste então mesmo a. Foi efetuado o recrutamento mesmo no local, já nos Estados Unidos. Não, não. Então, No teu caso. sim. No meu caso, eu comecei por fazer recrutamento não só por ele, porque são outras empresas que na altura me interessavam, por e-mail. Mandei um e-mail, perguntar, tanto estado, já estamos a saber, como é que é, como é que não é. E nas empresas americanas eu só conheço três tipos de recrutamento, que é o recrutamento do espelho, que é se tu respirares para cima de um espelho e ele embaciar, está dentro. Quase ninguém usa isso, como deve imaginar, mas às vezes tu pensas nos campeões desses. O segundo tipo de entrevista, que é um bocadinho mais parecido com aquilo que será a norma, que é provavelmente uma entrevista por telefone e uma entrevista cara a cara. Na Yelp, assim como no Facebook, Google, etc., há as míticas três fases. Que é, primeiro, estás com o recrutador, ele faz-te algumas perguntas limiares, só para ver, para separar o trigo do joio. Tipo, qual é o número máximo que consegues apresentar com um buy? Qual é o número do sinal que o kill manda para matar processos em Unix? Qual é, pronto, estralhas destas. A seguir, marcam-te uma ou duas entrevistas pelo Skype. Algumas empresas dão trabalho de casa, e a Alfa é uma delas. Quando tem um trabalhinho de casa com um projeto, tens que fazer assim, sabe? E tens que devolver dentro de 24 horas. Depois, tudo correu bem, e aqui já se domina muito a boa pessoa, para ser sincero, tens um dia inteiro de entrevistas à tua frente, onde tipicamente são 5 horas, entrevistas back-to-back com entrevista com intervalo para almoço, e é tão exaure tanto uma pessoa como parece. São 5 horas ali a apanhar pancada da velha. Os engenheiros daqui não brincam, e tipicamente vão buscar coisas com gajos. Já só se lembrava de falar disso na faculdade, e é daquelas coisas que eu tive que guardar um ou dois meses da minha vida para revisitar tudo aquilo que sabia do conhecimento fundacional de engenharia de software, da matemática por trás de engenharia de software, etc. Para me voltar a pôr com o andamento que estou à espera de ter numa entrevista. Não sei se este é obrigatoriamente método, mas não vou explicar. Que proporciona os melhores engenheiros, no fim, o que posso garantir é que tenho o mínimo de falsos positivos. Porque se consegues passar por este processo todo, em princípio, as possibilidades de ser mau são muito baixinhas. E já houve muito contacto humano, já houve pelo menos 7 pessoas a falar contigo, todas elas deram feedback da tua opinião, da opinião que eles têm sobre ti, exatamente, é isso que eu quero dizer, 7 vezes. E eles são todos obrigados a fazer um relatóriozinho, a dizer que o bacana é assim, sabe, ele é um fixe, ou ele é um chunga, soube fazer bem este desafio para ir de código, não soube fazer bem este desafio para ir de código. Ou seja, já houve muitas fases de triagem aqui, e não é preciso se só vão programar, ou se só vão na metodologia, ou se só vão no teu hard skill. Tens que ser uma pessoa que seja extremamente lidável, basicamente. Tens que ser um humano com quem eu me imaginasse a tomar uns copos e a discutir uns assuntos interessantes. Menos do que isso, provavelmente não és uma pessoa com quem eu quero trabalhar, provavelmente não vou querer dizer bem de ti na minha avaliação. Porque é isso que nós estamos aqui a fazer nos processos, ver as pessoas com as quais eu quero trabalhar. Voltando agora um bocadinho ao negócio e ao IEL propriamente dito, reparamos que já está em Lisboa, faz ideia quando é que estará também no Porto? Ora bem. Tecnicamente, a IEL está em Portugal. Nós temos um community manager em Lisboa, que é a Mariana. Eu tive o prazer de conhecer há coisa de um mês e tal. Os community managers todos do mundo fizeram uma reunião cá em São Francisco. O community manager é uma pessoa que é responsável por articular a comunidade e fazê-la sentir-se bem acolhida. É uma pessoa que pauta a dinâmica da comunidade da IEL num país ou numa cidade, ou etc. Como devem imaginar, há cidades que têm mais que um community manager, há países que só têm um community manager. Tendo em conta a dimensão de Portugal, parece-me numa primeira fase vamos ter um community manager e, devido às dimensões naturais que nós temos nas nossas cidades, parece-me que ele vai estar associado a um Lisboa. Agora, eu sou do Porto, caralho. E Deus me livre que eu não vou fazer força para acontecer mais qualquer coisinha no Porto. Não se faça a menor ideia do que é que eu vou fazer. Mas a verdade é que eu gostava muito de ver a empresa onde eu trabalho a ter uma atuação bastante respeitável na minha cidade. O que eu vos quero dizer com isto é, eu gostava de ver coisas a acontecer. Agora, vamos ver o que é que eu consigo fazer. O trabalho da Mariana não é só em Lisboa, atenção. Portanto, quando sei o trabalho da Mariana é para Portugal todo. Naturalmente ela vai estar a ação dela na área que lhe é mais próxima. Mas tenho a certeza que assim que ela se for estabelecendo mais e mais em toda a metodologia, em todo o objetivo do trabalho dela, certamente terá que abraçar todo o resto das outras cidades e que ninguém se sinta excluído, ao meu ponto. O que eu ia perguntar era, se calhar detalhas um bocadinho mais o que é que faz o community manager. Suponho que não seja propriamente a tal pessoa mais virada à área comercial que vai tentar angariar clientes para estar lá, será mais que alguém que, imagino eu, irá transmitir o que é o IEL para os diferentes atores que possam querer participar aí. Exatamente. Sem tirar nem pontos desta distinção certíssima. É basicamente isso. Uma coisa... Acho que para mim é muito difícil dizer o que é que um community manager faz. Ele faz tudo e não faz nada. Ele vai falar com as pessoas, ele, quando um amigo ou um amigo de um amigo, com aquelas perguntas, ah, eu ouvi dizer que trabalhavas para a Yelp, que é uma coisa, não tem reviews, não sei o que é. É o dever dela explicar, não, e ela parece não sabe, não sei o que é. Muitos community managers fazem eventos para a comunidade de Yelp, tipo pequenos encontros para o pessoal se conhecer, jantares, festas, coisas assim. Um dos valores da Yelp é. Eu vou dizer isto em inglês porque é um bocado difícil traduzir, mas o valor é be unboring. E alguns community managers prezam-se muito por fazer festas que, além de serem uma delícia só de lá ir e estar na festa, também, pronto, que isso também tem, obviamente, um impacto bastante grande no mundo da Yelp, porque acaba por ser uma empresa que está disposta a sair o caminho dela para garantir aumenta a comunidade onde ela se insere e não é simplesmente mais uma a operar. Acho que é um bocado por aí, sinceramente. Sempre que eu falo com o community manager, vejo uma perspectiva nova, como interagir com uma comunidade e fazê-la sentir-se confortável. Por isso eu não te consigo dizer muito mais estas frases, Chavão, porque cada um tem a sua atuação. O que eu te posso garantir é que é muito óbvio para toda a gente que tem material, sem os community managers, não seríamos metade da empresa que somos. Porque não conseguiríamos ter metade do ecossistema que conseguimos ter agora neste momento a produzir conteúdo de qualidade para ele. E acaba sempre por ser esse mundo. Estaria errado em dizer, ou muito fora do alvo, dizer que concorrentes vossos cá será algo assim tipo SAP ou algo dentro disso? Eu diria que o nosso maior concorrente seria para a TripAdvisor. TripAdvisor e a Google. É sempre um bocado perigoso meter-se com a Google, porque eles têm demasiado a porta da internet. E mesmo nós somos muito dependentes com a Google. Se tu procuras por algum negócio, é normal que apareça uma página da Yelp. Nós temos o nosso SEO direitinho, mas vamos ser sinceros, aparece uma página da Yelp na Google. Por isso é que nós temos um bocado feitos pela Google, por aquilo que eles vão fazer para a gato e todas as histórias dos vídeos que estão a tentar também forçar-se um bocadinho para esse mercado. Além dos esforços da Google, a única coisa que seria considerável, na minha opinião, e daquilo que eu ouço falar, é o TripAdvisor. Mas o TripAdvisor tem uma presença um bocado... Bem, não sei. Ouça-se o que eu digo com um grande salto, porque obviamente eles são meus competidores, não é? É fácil para mim falar mal. Mas o que eu vos posso dizer é que alguém que tenta usar... Uma das piores experiências que eu tive para sacar reviews e para perceber que restaurante é que eu criei foi em Edimburgo para usar o TripAdvisor. Se tentar usar Yelp em qualquer cidade americana e depois usar o TripAdvisor em Edimburgo, tu reparas muito rápido nas diferenças de qualidade. É muito. Quando eu digo que as reviews são reis e são um assunto claramente religioso para nós dentro da Yelp, eu não digo isto de ânimo leve. A maneira como as pessoas produzem e como são apaixonadas por fazer uma boa, uma review que retrata exatamente aquilo que as pessoas podem estar à espera de um negócio quando lá vão, é estonteante. Há coisas que eu às vezes penso, ah, fui a este restaurante, se calhar devia fazer uma review. Mas a minha review vai ter 3 frases e é um bocadinho fraquinha. Se calhar devíamos pensar mais. Seja, se eu tenho este sentimento, vocês acho que conseguem imaginar facilmente o nível de qualidade é que nós vou falar que realmente produz. Quando eu uso TripAdvisor, tentando ser o mais imparcial possível, geralmente vejo muito foco no star rating, tipo quantas pessoas é que o negócio tem, muito pouco conteúdo, muita pouca descrição, tipicamente algumas fotos mas pouquinhas ou fraquinhas, nada de notável. E há muita normalização nas estrelas. Tipo, 90% dos negócios têm 4 estrelas, aqueles mais fraquinhos têm 3, e uns ou outros têm 5. E tipo, tu olhas para uma lista onde 90% tem 4 estrelas, que informação é que tu tens? Nenhuma. Entrespida a tua informação está a 1 bit. Ou seja, não é muito útil. Mas, outra vez, é a minha opinião. O que eu convido todas as pessoas a fazerem é, usem o TripAdvisor e o Yelp em cidades onde ambos estejam estabelecidos já há algum tempo. É para dar espaço e tempo a algumas empresas para terem conteúdo substancial. E depois vejam a diferença. Não sei. E ele salva-me as vidas a cada vez que eu quero decidir onde é que eu vou comer, onde é que eu vou ver um teste de teatro, onde é que eu vou falar ao meu médico. E é algo que eu não conseguia fazer até agora com qualquer outro produto. A grande diferença então da Yelp para ti e para o seu funcionamento será mesmo a comunidade, as pessoas que vão lá, que vão aos sítios e perdem tempo a fazer reviews e a classificar os locais. Exatamente. A qualidade das reviews é aquilo que, sem dúvida alguma, faz ou desfaz a Yelp. Para concluir, vamos pedir agora umas respostas rápidas a algumas questões, expectativas para os próximos 12 meses a nível do web. Ora bem, eu quero ver como é que o Ghost vai portar. É basicamente isso. A nível de tecnologias front-end, para ser sincero, é uma coisa que me tem acompanhado muito, porque não apaixona tanto como o resto do ecossistema. Mas o Go é algo que está a ter cada vez mais e mais tração, em detrimento de Rust ou outras linguagens de programação. Seria um refresh do baixo nível que tem acontecido nos últimos tempos. E quero saber até que ponto é que uma linguagem de programação de sistemas, como foi desenhado o Go, consegue vingar-se no ambiente web. Porque há argumentos para que sim e há argumentos para que não. Quero ver como é que se vai fazer. E qual é a mobile que não dispensarias? Ah, porque eu não dispensaria, provavelmente, ao Gmail. Porque é a experiência de utilização de e-mail que é mais sem tretas para mim. É igual em todo lado, é igual no web, é igual no iPad, é igual no Android. O paradigma é sempre igual. Tenho tudo o que eu quero, consigo responder, consigo arquivar, consigo pôr labels. Não quero coisas brilhantes e aquelas aplicações novas dos miúdos fixes, não sei o quê. Não quero nada, eu quero falar com pessoas. E o Gmail deixa-me fazer isso, e é brutal. E por favor, não me tirem. E qual é a ferramenta de desenvolvimento mais indispensável para o teu dia a dia? O Vim, sem dúvida. E um podcast fundamental. Ora bem, a nível podcast, muito sinceramente, já foi a hora onde eu consumi as dezenas. Dois podcasts que eu gostava muito na altura em que eu os consumia em massa. Era o This Week in Tech e o outro era o. Exatamente, Manager Tools. O primeiro é uns bacanas a falar de tecnologia e a ter conversas sobre o que é que está a passar. É um bocado focado aqui em São Francisco, mas pronto, é um bocado aqui também que as coisas se passam. O segundo, Manager Tools, são dois homenzinhos. Eles são do exército, tiveram em muitas empresas Fortune 500 e basicamente sabem o que fazem a nível de gestão. E têm coisas que, pá, eu convido toda a gente que queira algum dia aspirar a gerir equipas, espera com uns tempinhos de Manager Tools, façam um browse pela lista de tópicos de podcast que eles já cobriram e que vão ouvindo aquilo que os chamar a atenção. Nunca, nunca, nunca corre mal. Eles sabem sempre que falam. E é muito raro para mim eu olhar para aquilo que eles têm a dizer e discordar, muito sinceramente. Muitas das vezes já me ensinou a como ser o melhor líder e como ser o melhor gestor. E tens alguma sugestão para um próximo convidado? Ora bem, vocês já falaram com o Nuno Maris? Nuno Maris, não. Ok, então ele é uma ótima sugestão. Outra vez que eu soube dele, ele estava a encabeçar a comunidade Python em Portugal. É um indivíduo notável no panorama português de desenvolvimento de software. Isso parece uma ótima sugestão. Muito bem. Bem, Paulo, resta-me então agradecer a tua participação no 10 Web e nós Maravilha. voltamos no próximo mês.